040, Bravo 04. Mais um meu alvo. acredito que eu tô ouvindo. para a decolagem de Açaíba Conde, submotores do voo 1970. Via Conde 1970, a 2749. Alterna 1, 2, 3, 1, 5. 85. Confirma. 65. O meu céu azul é autorizado de colar. Proa 97. Decolagem por conta de risco, tá, em chama fora do sol. Isso é coordenação. Gol 372, subindo a voo 390. Zona 09, 5748, pessoas lá. 1-3-5-3, alterna 1-2-8-8. Chalé 6311, via Serra da Ponte, via Safari Nível de Voo 050, ajuste 0015. Go 110, Bermude 1 Arrival, Transport Level 060, Connection 015. Charge do EF, ciente, cima de pouso, 1-2, 1-2, com atraso de controle, controle do setor, potência de self-coordenação. Salvador presença 118 do Salvador 5, papá, papá, Vitor, Vitor, Vitor. Salvador, bom dia, papá, papá, triple Vitor, estabilizado em aleação no zero, aceita 17, condicionado ao seu carro. Papá, papá, Vitor, Vitor, Vitor, solicita cancelamento do plano de instrumento. E é afirmativo, pousada 17. Para sinal pela direita, fica no 7. Ajuste 0-1. Para a base sinal no 7 pela direita, 0-1, circulo Vitor. Azul 4299, autorizado a decolar. 0-0 grau, 0-1. Ponte 0-9-7-8. Azul controle Salvador. Geral 9978, contato radar, alta parte 1707, e eu saí da base, subi no antena do voo 330. Meu irmão 330, pode levar direto o código frutiano? Aguarde uma vez que você tem. Controle Aracaju, frequência 92.3. 608. Bom dia. Do controle Salvador. 138, faça a posição ponte, mantenha o nível de voo 050. Chame o controle Aracaju, frequência no 0023, seja o cadente A. Controle, bom dia, Azul 4299, assista. Azul 4299, contato a dona de Colange, via saída São João, subi mantenha o nível de voo 340. 3-1-1, na redução para 2-2 animais. Ouro 208, muito grato, bom dia. Controle de Salvador, muito bom dia. Federal 9982, decolado na sua escolha. Federal 9982, contato a dona de Colange, envia a saída móvel, subiu a TNV 330. Via móvel 330, 9982. Não vou precisar de VAR, Congo ou Frati? Agora a coordenação com 38. A 9978, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 5, Albena 133, decimal 65. Alternativa, Salvador? Seguinte, Geral 9982, tráfego 11 horas, 00 milhas, como suja S, motor 318, descendo para o nível de voo 050. 7982. Estaneiro 6311, tráfego 10 horas, 19 milhas, rumo noroeste, Boeing 734, subindo para o nível de voo 330. No controle Salvador, via chegada da ponte, via safari nível de voo 060, altíssima 095. 3191, direita para 4.000 pés, a distância do meu fim. Será 9982, tráfego operado. Não, tá 22. Pode falar, qual é o nome que eu disse? Pode direto ao código, será 9982. Código? 9982, vai dar pra você. Pela Rádio 2800 de Goiânia, Salvador. Salvador. Azul 4299, estamos sempre aí, 5 frequência, 128, decimal 35, antena 125, decimal 1. Salvador. Helicóptero Romeu 44, Delta Lapa 2 Pena, que é 10 a encontrar na sua aproximação. Roger, Subic Final, Salvador Power, 113, Decimal 95. Subic Pena, mantenho o local sobre você, serve em tudo com você. Localizador, com a esquerda, proa 145, passa de já de boca para 2.000 pés. Nossa, vou pedir o contato da na decolagem, via saída água 1, sobremantendo do voo 100. Bom, nossa senhora, está pressão, por favor. Suversão restrições para nível de voo 100, vou direto arco. Xalema 3-1, informa o helicóptero Romeu 44, próximo à marca do externo, que é 10 a encontrar na sua aproximação. Nosso procedimento, Salvador, Salvador, frequência 118, décima 95. Reforço. Salvador, 8-0-6-1, número 2. Continue a aproximação, aguarde 3 ações de bolsa. Decimal 65. 10, aparentemente o helicóptero da sua frente, abaixo. Sim, o controle informou que não é preciso o ônibus, formado por 44 dias. Sim. 210, sem graça. Autorizador para 4.000 pés, passa das instruções antes de velocidade na posição 1. Thank you. Estamos no tráfego 10 horas, 6.1 milhas, fazendo sobre o voo próximo a Alaska, a Boitana, que é o 3.1.4.4. Em que será a nossa aproximação? 08, subiu sobre o avião de voo visual, para o avião de voo 08, na província. O avião está sendo estabilizado. A próxima subida de voo, como que eu estava a ver, foi 118, eu estou a 95. Confirmei o nome, eu peço aqui as pais do Alto. 108. É. Controle de Salvador, muito bom dia, Guardião 06. Guardião 06, bom dia. Prossiga. Responda, não recebo modo alfa nem sabe. Prossiga no litoral sul, assim, a cidade sobre a rede de voos visuais, a classe visual contínua. Agora sim, eu estou tomando alto e fácil.